Olá, olá, assinante deste site maravilhoso, tudo bem? Eu sou o Trui Curti. Hoje é quinta-feira, 3 de outubro. Eu não sei o que vai acontecer no Thursday Night Football. Quer dizer, eu sei, eu acho que eu sei. Mas não falaremos desse jogo porque não vai dar tempo de editar a tempo esse podcast de prévia para falar desse jogo. Então faremos um exercício gostoso, David Chiodini. O que vai acontecer nesse jogo? Ele vai ao ar depois que o jogo já tiver acontecido. Então uma alta possibilidade da gente errar, ou não. Olá, olá, Anthony Curti, olá, assinante do Pro Football. É a nossa chance semanal de passarmos uma vergonha, então já no primeiro jogo da semana. Eu estou apostando numa vitória de Seattle hoje, com a linha defensiva de Seattle jogando bem, pressionando o miolo da linha ofensiva dos Rams, o Jared Goff espalhando a farofa. E o Seattle colocando um pouco mais a bola na mão do Russell Wilson, uma vitória de Seattle, essa é a minha perspectiva. A minha também, e como mandei no Twitter, hoje é o dia que o Brian Schottenheimer, coordenador ofensivo do Seattle Seahawks, cria vergonha na cara, para de ficar chamando corrida na terceira para 10, coloca o jogo na mão do Russell Wilson, porque é o que tem que acontecer. O Russell Wilson está tendo a melhor temporada dele, melhor início de temporada, melhor primeiro mês de temporada em porcentagem de passos completos, em touchdowns, interceptações. Então, dá a chave do time na mão do Russell Wilson de uma vez. Porque se for pra ficar fazendo esse plano de jogo bunda que o Schottenheimer faz, aí coloca o Trubisky. Não. Porque é um plano de jogo de um quarterback de nível Mitchell Trubisky, não de um quarterback de elite, como é o caso do Russell Wilson. Ou Dalton, ou qualquer um assim, né? Não precisa ter um quarterback que ganhe o que o Russell Wilson ganha, justamente, diga-se de passagem, pra ficar chamando corrida e tal. E assim, ó, vamos falar a verdade, o jogo corrido do Seahawks nem é a oitava maravilha do mundo, né? Nem é a oitava maravilha do mundo. Se você pegar o índice de eficiência, tá lá no meio da tabela. Claro, o time corre muito, por isso cai um pouco. Mas em 2019 não dá para querer ganhar correndo, a gente. Em 2019 não tá em 93, 94. Palpite, então, Celso Hawks, meu também. Pelos motivos que você falou e pelos outros que eu falei, hoje é dia do Russell Wilson brilhar, semana curta. O jogo é em Seattle, né? Diga. Os Rams vem dominando esse confronto nos últimos 8, se não me engano, ganharam 6. Mas acho que hoje Seattle vem num momento melhor. Os Rams ficaram expostos nessa semana aí, depois da derrota pro Tampa Bay, acho que mostrou muita coisa. Eu vou com o Seattle, acho um time mais consistente no geral e tal. Então, só posso dizer uma coisa sobre isso tudo. Diga. Fechamento nosso também. Grande Rocha. Eu tenho que colocar mais frases dele aqui no podcast. Vamos lá, então, falar dos jogos de domingo. Se a gente errar, paciência, mas eu tô no bonde de Seattle aí pra provar que esse 3-0 dos Rams é uma grande farsa. Vamos lá, esse 3-0 vai virar 3-2. E se eu tiver errado também? Já virou 3-1, né? Já virou 3-1. E se eu tiver errado também, tudo bem, tanto faz, tanto fez. Do pó viemos e do pó retornaremos, David Chiodini. Bucks e Saints. Yes. E aí, qual que é desse time do Tampa Bay Buccaneers, cara? Não, eu não sei. Assisti os jogos, o condensado, claro, né? Porque o único jogo que passou dos Bucks na ESPN, eu tava no ar ao mesmo tempo, então eu não consegui assistir ao vivo. Mas assisti o condensado dos jogos e eu não sei dizer, é um time... Aliás, eu vi Buccaneers e Panthers, desculpa. Mas foi um jogo oscilante também, né, cara? Então, cara, os Bucks, eles estão entrando no esquema Tennessee Titans, né? Do horóscopo, né? Oscila de acordo com o horóscopo. Porque naquele jogo contra os Panthers, ó, o jogo contra os 49ers conseguiram roubar a bola no segundo tempo, mas foi na conta do James Winston. O jogo dos Panthers, no primeiro tempo, os dois times não jogaram bem. E eu acho que os Panthers mais perderam aquele jogo, aliás, o Cam Newton mais perdeu aquele jogo do que os Bucks ganharam. O James Winston jogou melhor no segundo tempo. E a defesa até tem seu mérito naquela quarta descida contra o McCaffrey, etc. O grande destaque desse time, pra mim, é o Todd Bowles, chamando a defesa. Pô, eu acho que isso é o que dá pra falar desse time com, eu não vou dizer certeza, mas sem medo de errar muito. Ah, chegou onde eu ia chegar, cara. O Todd Bowles mudou essa defesa, assim, ela tem uma cara hoje, e se você pegar, ela não tem grandes nomes individuais, principalmente na secundária, mas tem conseguido ser muito eficiente. Você pega lá o Shaquille Barrett, tem 9 sacks na temporada, entendeu? Que era um reserva em Denver. Eita! Mas, enfim. E aí você tem o Vita Vea jogando bem. Outra coisa é esse miolo de linha ofensiva com o Ryan Jensen jogando muito bem, né? O grupo de recebedores, Mike Evans e Chris Godwin, jogando demais. Então, assim, os Bucks têm força para jogar frente a frente com os Saints. A questão é, qual Bucks a gente vai ver nesse domingo? O Bucks capaz de marcar 58 pontos nos Rams ou os Bucks que entregam o jogo para os 49ers, sem tirar os méritos dos Niners, na primeira semana? qual é o Bucks? É essa a grande dúvida, é essa a grande questão. Agora, um fator que pode pesar muito, Kurt, é o fato da defesa terrestre dos Bucks estar indo muito bem, tem uma eficiência muito alta, tá? E a gente sabe que os Saints estão sem seu quarterback titular, estão com o Bridgewater jogando e vão precisar correr com a bola, e fazem isso, né? E usam os passes curtos com o Camara e tal. Então isso pode ser um fator aí importante nesse jogo. Tô com uma sensação estranha nesse jogo, hein? Eu também. Uma sensação de zebra. Que sem o Drew Brees não é tão zebra pra mim. Então. Tá. Se eu te falar... Tá estranho. O morro tá muito quieto, como diria o baiano em Tropa de Elite 1. Então eu te digo assim, a secundária dos Saints tem o Marcus Williams jogando bem, mas o resto, o Marshon Lattimore jogou bem no final dessa semana contra os Cowboys, mas não vinha bem, tá? Não vinha bem. O resto é Von Bell, Eli Apple, são jogadores que não dá pra confiar. E aí você tem um time que tem Chris Godwin e Mike Evans voando, né? O James Winston pode ser um animal, mas braço ele tem. E aí você tem um O.J. Howard, né? Não sei se ele andava meio lesionado, não sei se ainda está. Então, assim, são armas que podem complicar no jogo aéreo esse time do Saints. Então, eu acho que os Bucks têm condição sim de aprontar, até porque a defesa está jogando bem. Do outro lado, você tem um treinador que está sabendo como evitar que o seu time perca. Ganhou dois jogos improváveis, que é o Sean Payton. Né? Ganhou Seattle em Seattle e ganhou dos Cowboys sem anotar touchdowns. Então, sobre esse ponto, é que eu acho que na NFL tem um certo limite de você conseguir maquiar esses problemas. Onde a gente quer chegar. E um jogo divisional, assim, depois de duas vitórias difíceis fora de casa, eu acho que esse é meio que o limite. E olha, a defesa terrestre dos Bucks não é uma baba não, tá? Pelo contrário, né? Não é uma baba não, eu tô bem inclinado aí de Bucks nesse jogo, tá? Bem inclinado mesmo. Todo respeito aos Saints, eu coloquei em terceiro no meu power ranking, porque fizeram por merecer até agora. Power ranking não é prospectivo, tá? Isso é uma coisa importante até que seja dita. Power ranking não é prospectivo, power ranking é retrospectivo. Por isso que os Rams são quinto no meu power ranking, por exemplo. Porque eu não estou prevendo a semana 17 ou os playoffs. O time começou no topo porque acabou de chegar ao Super Bowl. E aí vai caindo na medida que as coisas foram acontecendo. Mas ele não é prospectivo, o power ranking. Ele é retrospectivo. Por isso os Saints, pra mim, são terceiros. Mas tá estranho, cara. Tem alguma coisa estranha que tá cheirando mal nessa situação de New Orleans. Lembrando, neste momento, que na semana 1 da temporada passada, os Bucks Fitzpatrick, eles ganharam, né? Dome e ganharam. Tá? Então, assim, não seria pra mim nenhuma surpresa, porque o casamento, nesse momento, mostra que os Bucks podem ganhar. Assim, cravar, eu acho que realmente os Bucks vão ganhar, é muito complicado por essa montanha russa. Não dá pra cravar, a gente também não colocaria dinheiro nisso. É um jogo que qualquer apostador que tenha um pouco de consciência não vai colocar o dinheiro, porque tem muitas incógnitas. Se eu fosse colocar o dinheiro, eu não colocaria porque tem jogos melhores pra fazer isso essa rodada. Mas se eu fosse fazer isso, eu colocaria nos Bucks. Eu também. Se eu tivesse que obrigatoriamente escolher um hoje, eu colocaria nos Bucks por todas essas condições que a gente citou. Do outro lado, a defesa dos Rams, dos Saints, tem um fator que pode complicar, porque a gente sabe que o James Winston pressionado é outro quarterback, né? Mas ele tá muito bem contra a Blitz, viu? Contra a Blitz, mas os Saints mandam muita pressão com quatro homens e o Cameron Jordan tá jogando o fino da bola. O fino da bola. Se os Bucks têm problemas na linha ofensiva, é nas laterais, não é no meio. Principalmente nas laterais, né? Então, eu acho... Aliás, que partidaça fez o Cameron Jordan contra os Cowboys, hein? Jogou demais. Então, aí pode ser um complicador pro James Winston e essa defesa tem que se aproveitar disso. Mas, assim, não me surpreenderá se na segunda-feira, na terça-feira, a gente vier no recap falar de uma vitória dos Bucks. Não me surpreende nada se isso acontecer. Duelo importante dentro da divisão, né? Os Buccaneers têm duas vitórias e duas derrotas, New Orleans Saints tem três vitórias e uma derrota, então se os Bucks vencerem esse jogo, passam à frente de New Orleans no confronto direto. O Atlanta Falcons pra mim já é carta fora do baralho, pelo que está demonstrando essa temporada. Inclusive dou favoritismo para o Houston Texans, que vem de uma partida estranha contra o Carolina Panthers. Acho que os Texans levam essa contra o Atlanta Falcons. E o Carolina Panthers tem o Kyle Allen, que não está jogando mal, mas mesmo assim dá aquela pulguinha atrás da orelha com qualquer quarterback que não tem tanta experiência, né? É meio que um negócio, é um acidente também, né? Esperando pra acontecer. E nem tanto talento, essa é a verdade. Também. Que não é, ele tá jogando bem, mas não é um cara talentoso, que tem um jogo que vista os olhos, etc. Famoso... Eu acho que o grande referencial é o Nick Foles. Qualquer quarterback reserva que jogar bem, a gente sempre vai comparar o Nick Foles. Dá pra ganhar o Super Bowl? Dá, se você tiver um elenco como aquele do Philadelphia Eagles. Se o Carolina Panthers tivesse o elenco do Philadelphia Eagles, daria pra sonhar com o playoff. Exatamente. Os Eagles de 2017. Não é o caso. Então ainda coloca aí, não coloca o carro na frente dos bois para o Carolina Panthers, que enfrenta o Jacksonville Jaguars. O Carolina Panthers está se segurando numa boa defesa, uma defesa que vem jogando bem, né? E o Kyle Allen jogando bem é que nem um elefante numa árvore. Você não sabe como é que chegou lá em cima, mas o que vai descer, vai, entendeu? Isso, não, é isso. Ele jogou bem contra os Cardinals. Na última partida ele não foi tão bem assim contra Houston. Acho que a defesa de Houston jogou bem melhor do que... a defesa dos Panthers jogou bem melhor do que o ataque dos Panthers. Essa vitória contra Houston é no crédito da defesa, sobretudo limitando os passes em profundidade do Deshaun Watson. Ele mesmo mencionou isso na coletiva depois do jogo, né, com o cover 4, etc. Então, esse jogo entre Bucks e Saints fica ainda mais importante, porque começa a se desenhar uma rivalidade pelo título da divisão. Quem diria, hein? Tampa Bay Buccaneers brigando pelo título da divisão. Acho que dá pra gente considerar isso. Teve uma derrota estranha contra os 49ers, mais mérito dos 49ers, mas teve bastante demérito dos Bucks naquele jogo. Contra os Giants, não era pra ter perdido. Ó, eles estão a um field goal do Matt Gay de estar com a mesma campanha de New Orleans, tá? E aí você pega a Carolina ganhando se ganhar do Jacksonville, você vai ter três times com 3-2, é isso? Vai ter três times com 3-2. Exatamente. Quem diria... Quer dizer, a gente sempre esperou equilíbrio na NFC South, mas não é esse ponto. Os Saints, né, dando um pulinho na frente, com os Panthers encostando, e os Bucks lá atrás, né? Sendo o time que, sei lá, que fosse ganhar um jogo dentro da divisão e fosse complicar os seus adversários por isso, entendeu? Um ou dois jogos. E quem parece que não vai para lugar nenhum é os Falcons, e muito equilíbrio, muito por conta da lesão do Drew Brees também, né? Isso, sejamos honestos, é um fator, mas é... Sim. É fácil, com sogras. É o melhor quarterback da divisão. Falando, né? Um cara que vai pro Hall da Fama e que ainda joga em altíssimo nível. Ô Davis, o Daniel Jones vai pegar pela primeira vez uma forte defesa, né? Porque não dá pra considerar a defesa do Washington Redskins nem do Tampa Bay Buccaneers defesas fortes como um todo. Eu mencionei a defesa terrestre dos Bucks, que não é de se jogar fora, mas a unidade como um todo não é aquela maravilha. E agora enfrenta o Minnesota Vikings, que defensivamente fez um bom jogo contra o Chicago Bears. O grande problema foi o ataque, o Kirk Cousins, pelo amor de Deus. E enfrenta então os Vikings, uma defesa capaz de pressioná-lo. Ele teve seus problemas no pocket, embora tenha conseguido estender a jogada vez ou outra. O Daniel Jones teve seus problemas no pocket, como era de se esperar. Quem viu o tape dele de Duke não está nada assustado com isso. E o Minnesota Vikings é um time capaz de marcar o passe em profundidade sem muitos problemas, porque tem o Xavier Holtz de um lado do campo, e aí por tabela o passe intermediário e curta distância que vem sendo a menina dos olhos do Daniel Jones pode não entrar com tanta facilidade como entrou contra os Buccaneers e contra os Redskins. Porque nenhum dos dois tem cornerbacks de elite. E aí, meu amigo, será que agora é o momento que a casa cai pro Daniel Jones e o torcedor dos Giants volta um pouco pra terra, um pouco mais pra realidade, ou ele engata a segunda marcha de vez? Aliás, o Daniel Jones joga nesse domingo contra os Vikings e na quinta-feira contra os Patriots. Lembra a gente. Então temos agora, de vez, o termômetro do Daniel Jones. Se ele fizer dois jogos pra 300 jardas contra essas duas defesas, aí eu volto atrás do que eu disse no draft. Mas eu acho difícil. A gente até falou, né, logo depois do primeiro jogo dele, que o termômetro seria depois de quatro jogos que teria essas duas defesas. Cara, sendo bem honesto, eu acho que o Daniel Jones é um cara que vai tentar cuidar da bola nesse jogo, entendeu? O Pat Shurmur é um cara inteligente, suficiente para fazer com que ele não arrisque, ele não vai expor o Daniel Jones. Porque você tem lá no fundo Harrison Smith, você tem Anthony Harris, só que esse jogo de passes curtos vai ficar complicado para ele do mesmo jeito, porque é um time que eu vou usar uma expressão aqui, range, como é que você traduz? É alcance, né? Alcance defensivo muito grande esses caras têm, entendeu? Conseguem cobrir grandes espaços de campo muito rápido. E essa é uma característica dessa defesa do Minnesota Vikings. Então, assim, tende a ser um jogo bem complicado para o Daniel Jones e para toda a unidade do New York Giants. Eu acho que ele vai ter um jogo, no máximo, sólido. Eu acho que se ele não entregar a bola, fizer o simples, fazer o time avançar, colocar algumas posições de campo, já vai ter feito grande parte do seu trabalho. O ataque dos Vikings não é a oitava maravilha do mundo, muito por conta do Kirk Cousins, muito por conta do playbook do Mike Zimmer, né? O Diggs agora está descontente, quer ser trocado, esse tipo de coisa. Então o clima não é dos melhores nos Vikings, mas eu vejo a defesa dos Vikings uma unidade acima da média e com capacidade para parar Jones, e sejamos honestos, os Giants não tem lá o oitavo maravilha, o grupo de recebedores, né? Então tem. É, o Golden Tate volta, mas também não é como se fosse mudar. Não vai mudar a Terra. Então assim. E o Golden Tate também já não é mais um garotão, então tem o Evan Ingram. O Saquon Barkley a gente não sabe ainda. Não, vai jogar. Não vai jogar porque vai jogar na semana 6 contra os Patriots em semana curta. É. Se o jogo contra os Patriots não fosse quinta, até acho que ele poderia jogar. Mas é prime time, eles querem o Saquon Barkley nesse jogo contra os Patriots. É. Então tem tudo isso. Então assim, eu acho que a casa do Daniel Jones não é que ela vai cair. Ela vai voltar à Terra, entendeu? Daniel Jones estava se vivendo num planeta que não é o dele. Se pegar o tape dele de verdade contra os Redskins, teve umas bolas interceptáveis ali que não foram interceptadas, teve uns 515 holding da defesa dos Redskins que deram novas primeiras descidas. Então, assim, não estou classificando o novato, só que ele não é a bola toda que se pintaram. Eu entendo a empolgação da torcida dos Giants, mas calma, muita calma, vamos ver esses dois jogos agora. Não, e se ele jogar mal contra Vikings e Patriots, supondo que ele tenha, sei lá, 3 interceptações contra cada um desses dois times, a gente não vai ser oportunista e falar mais do que a gente já falou. A gente só vai falar, ó, tá aí. Só isso. Exatamente. E se ele jogar bem, vai ser um baita termômetro e a gente volta atrás. Exatamente. Então, de um jeito ou de outro, esses dois jogos, até quinta-feira, a gente deve ter um termômetro forte do ano de calor do Daniel Jones, que também não quer dizer nada em termos de futuro. A gente lembra sempre, o Peyton Manning ainda tem o recorde para mais interceptações de um quarterback no ano de calor. Então, ainda tem água para rolar, mas acredito a nossa previsão de que essa escolha, e não o Daniel Jones, mas que a escolha foi cedo demais, foi uma ejaculação precoce do German, né? Tá aí a palavra certa para isso, vai acabar se provando verdadeira. Mas, enfim, vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Temos aqui também outros jogos para falar. Antes de falar do principal jogo da rodada, o Sunday Night entre Chiefs e Colts, e eu não sei até que ponto os Colts podem impor resistência aqui aos Chiefs, viu? Não vejo também. Os Colts têm problemas defensivos, o Darius Leonard não jogou na última partida, a secundária não vem contribuindo da maneira que eles imaginavam, a pressão é muito limitada, né? Você tem aquele, não tem aquele jogador que dá aquele, faz aquela jogada espetacular, aquele pass rusher. Então é complicado, cara. Não vejo o Mahomes à vontade aí, vai ser bem difícil para os Colts. Eu acho que é um jogo até com certo desequilíbrio. A defesa dos Colts voltou à terra? Voltou à terra, sim. E aí quando encontrar o Patrick Mahomes pode não só voltar à terra, como ir ao inferno, entendeu? Então tem que ser realista e tem que entender que às vezes as escolhas do seu general manager nem sempre vão dar certo, que não é porque ele fez algumas boas escolhas, todas elas são boas escolhas, que algumas coisas não podem ser negligenciadas, como pass rush. Você precisa ter pass rush de elite, cara, essa é a verdade. Para você vencer grandes jogos na NFL, você precisa ter pass rush de elite. Essa é a verdade. Com o Chris Ballard. É uma seita. Parece que o Chris Ballard não erra. Então, assim, ele teve um bom primeiro ano, teve um bom primeiro draft, mas parece que agora tudo que ele fizer, a gente tem que passar a mão e dizer assim, olha, é o Chris Ballard. É a mesma coisa com o Bill Belichick, ele também erra nas escolhas dele, a gente tem que falar, entendeu? Tem que falar. Quando ele escolheu o Duke Dawson, por exemplo, na escolha de segunda rodada, foi terrível o Bill Belichick. E mesma coisa com o Chris Ballard, entendeu? O Ben Banogu, não é uma boa escolha. E por aí vai. Mas não vejo os Colts colocando muita resistência nesse jogo para os Chiefs. Tá muito difícil parar os Chiefs. Você vai ter que ter uma partida muito acima da média, como os Lions tiveram na última semana. É. E olha, dá uma. Aliás, é podcast assinantes, né? Já adianto aí que uma das minhas apostas é o under 56 para esse jogo. Abaixo de 56? Vejo inclusive o Jacoby Brissett com turnovers importantes aqui nesse jogo. Porque se tem uma coisa que a defesa dos Chiefs é capaz, é forçar turnover. É uma defesa que enverga, muito que quebra, mas que também, força turnover. Em alguns momentos aí. Teve alguns momentos contra os Lions muito bons na Red Zone. Isso é importante. Não sei se esse jogo tem então, potencial para mais de 56 bastante. Pontos. Se não, tiver, pelo Mahomes, pelos Chiefs, mas... É, aí são os Chiefs fazendo 40 pontos, mas também a defesa dos Colts é bem treinada o suficiente. Não é uma defesa de elite, mas é bem treinada o suficiente para não ceder 45 pontos, por exemplo. Então, é uma aposta que eu tô seguro até. Bom, assinante, lembrando, as apostas no sábado de manhã eu coloco, tá bom? Já fiz elas, inclusive. Sim, aliás, vou passar ver aqui já, né? Porque podcast é assinante. Então, necessariamente quem está ouvindo o podcast vai ter acesso ao post no sábado. Deixa eu abrir aqui, Davis. Mês de setembro a gente terminou com 8 unidades positivas e 4% de crescimento de banca. Bom, vamos lá. Cowboys menos 3, que aí é um handicap ajustado, a odd diminui. Procurem aí onde vocês apostam. Cowboys menos 3 sobre os Packers, Chiefs e Colts under 56,5, Texans menos 5, Seahawks moneyline, Panthers moneyline, ou seja, a sua opção ganhar. Browns mais 6,5, o handicap é mais 4, aí eu fiz o ajustado, ficou 1,62 a odd. Titans menos 3, e essas são as apostas da NFL nessa semana, tá? É Browns e 49ers o jogo, né? Em 49ers, tá certo. É em 49ers e é mais 4 Browns a linha normal. Aí eu puxei pra mais 6,5. Diminui a odd por tabela. Captei. Bom, então tá aí pros assinantes, mas sábado eu posto as justificativas, etc. Mas já fiz as picks, não vou mudar até sábado, a não ser que tenha uma lesão catastrófica em algum dos times, mas não devo mudar até lá. Aliás, vamos falar então de 49ers e Browns, né? Vamos lá. Toca a corneta aí. Gostou da minha aposta? Gostei. Toca a corneta aí. Eu acho até que dá pra ir no mais 4 Browns, você quer saber? Eu também acho. E também não ficaria surpreso se os Browns, depois do bom jogo contra o Baltimore Ravens, fossem a São Francisco e saíssem de lá com uma vitória. Concordo com você, o favoritismo é dos 49ers. É um time que tá 3-0 e isso não pode ser descartado. E não é um time que tá 3-0 à toa, tá? Por mais que a gente tenha algumas ressalvas e fale. Não, eu tenho muito mais, eu tinha muitas mais ressalvas com 3-0 dos Rams que com 3-0 dos 49ers. Concordo com você. Mas os 49ers, para mim, são um time em construção. É o que eu falo, é um time em construção que vai, no decorrer da temporada, nos mostrar realmente até onde ele pode chegar. Viu os tapes dos 49ers, gostei de algumas coisas, outras acho que precisa de alguns ajustes. É claro, o pass rush está muito melhor, né? As chamadas ofensivas estão muito melhores. O Jimmy Garoppolo tem 4 interceptações na temporada, mas acho que umas 2 não dá para colocar na conta dele. Então, isso. Dá e não dá, né? É. São passes interceptáveis e perigosos que acabaram pipocando. E aí foi para a defesa. Mas te entendo. Então, assim, é um time melhor, muito melhor do que da temporada passada e um time capaz de vencer. Porém, os Browns, para mim, mostraram uma nova face contra os Ravens, chamadas mais criativas, colocando o jogo do Baker Mayfield, que tem que ser, o Jarvis Landry jogou tão bem, envolveu todo mundo, o Odell sendo uma isca gigantesca, e assim, se você deixar mano a mano, o Odell vai vencer, vai bater, e a secundária lá dos Niners não tem ninguém, tem o Richard Sherman, ok, mas não é mais o Richard Sherman, né? Então tem tudo isso. Então, o Nick Chubb jogando demais, a defesa jogando bem. Então, acho que tem tudo para ser um jogo bem equilibrado e ser um Monday Night bem interessante. Também acho. Será que esses Browns contra os Ravens são os verdadeiros Browns que a gente esperava antes da temporada começar? Tem mais a cara do time que a gente esperava. É muito mais um ataque de 2018, um ataque que envolve, que usa o play action, que consegue colocar o Baker soltando a bola rápido, do que esse ataque de four verticals, de rotas verticais, das primeiras 3 semanas. Tá? Se você olhar, o Jarvis Landry explorou muito o meio do campo, que é uma coisa que precisa acontecer. Você viu o Nick Chubb envolvido em corridas por zona, e aí você usa muito a boa visão dele, e aí ele explode. O Baker em passes também, mais rápidos também. Muito rápido, usando os tight ends. Chega de rota vertical, né? Pelo amor de Deus. O Ricky Seals-Jones teve uma grande partida, mesmo com o David Njoku não jogando. Então, e a secundária dos Ravens não é uma secundária ruim não, tá, gente? Isso tudo tem que ser contextualizado, é uma boa unidade. A defesa dos Ravens não é ruim. Ela sofreu baixas da temporada passada para essa, mas a secundária não. A secundária é uma boa unidade, inclusive teve o acréscimo do Earl Thomas. Então, enfim, saiu o Arky Weddle, mas o Earl Thomas é um safety melhor que o Arky Weddle, então um reforço. Tem que pegar também que a defesa dos Browns jogou sem o Greedy Williams e sem o Denzel Ward. Então, sim, né? Sim, é verdade. E ótimo limitou ponto. Os Ravens a 25 pontos, sendo que os últimos 7 foram lá no garbage time, faltando um minuto para acabar o jogo, quando o jogo já estava decidido. E fora de casa. É, no primeiro tempo o Lamar jogou muito mal. Mas no assim, primeiro nenhum, tempo, passando a bola. Por cima, imagino que você tenha visto também no Alto N2, você vai ver diversas vezes que não tinha janela. O Alto N2, eu confesso que eu não vi. Eu vi o condensado. O Alto N2 desse jogo eu não vi. O Baker e já aproveitei. Então você vai ver que não tinha muita janela também em muitos momentos, tá? Não tinha. Dá para botar muita coisa na. Que foi o que aconteceu em Cowboys e Saints. Exatamente. Não tinha muita janela. Esse eu vi o Alto N2. Esse eu vi. A defesa do Saints limitou todas as opções do Dak Prescott. Não foi uma coisa assim. Tipo, meu Deus, o Dak Prescott não tá passando a bola. É porque não tinha janela, não tinha separação. A defesa do Saints fez um trabalho formidável. Então, acredito que deve ter sido até algo um pouco semelhante. Mas ainda dou favoritismo então, pros lá. Niners nesse jogo, Curti. Acho que. Não, eu dou favoritismo pros Niners, mas eu não acho que vai ser por não, mais de uma posse. Acho que é um jogo equilibrado até o fim do jogo. Aliás, o meu palpite é que não seja por mais de 6. Acho que os Niners ganham por 2 pontos esse jogo. Eu vou ficar também por aí, por um field goal, alguma coisa assim. Mas é mais um caso como o dos Bucks, que eu não me surpreenderia com o time visitante vencendo esse jogo. Não, a gente está na reta final de entender os times. É, e os 49ers é um time assim que eu ainda... Eu confesso que eu ainda estou entendendo os 49ers. Já entendo bem melhor depois de 3 jogos, mas é um time que eu ainda estou entendendo. Ainda preciso... É, acho que é o grande fiel da balança, né? Porque é um jogo em horário nobre, contra uma equipe badalada, uma equipe que tem uma estrela, que é o Odell, o Baker, que é um quarterback jovem, que muitos colocavam como candidato a MVP. Então, é um termômetro interessante. Da mesma forma que a gente falou do termômetro do Daniel Jones, acho que esse jogo de segunda é um baita termômetro para o San Francisco 49ers ou se afirmar como equipe top 5 e manter a invencibilidade, ou... voltar um pouco à realidade que a gente esperava antes da temporada começar. Até porque tem um elemento que a gente não falou que a gente precisa falar, que é a última coisa que eu quero falar desse jogo. A linha ofensiva dos 49ers, tirando o Shaquille Barrett, não pegou nenhum pass rusher que tá jogando em alto nível nessa temporada. Tem isso também, é verdade. Então vamos ver contra o Myles Garrett como que essa unidade vai se portar. Não só contra ele, né? Contra a linha inteira dos Browns, que tem capacidade de fazer estrago. Verdade, tem isso tudo. Então, esse pra mim é a grande incógnita. Essa linha ainda não foi testada verdadeiramente, e esse pode ser o primeiro jogo que ela seja testada. Pode ser um jogo também que o jogo terrestre dos Niners não dê conta do recado. Então, tô bem intrigado pra essa partida de segunda-feira. Pra terminar, Packers e Cowboys, eu acho que não vai ser um jogo bonito não, tá? Se você, ouvinte, assinante, está esperando um jogo bonito, não sei. Jogo bem defensivo, bonito, talvez. Um jogo de defesa muito forte. Não acho que vai ser bonito, não. Deixa eu ver qual que é a linha de over-under dessa partida. Porque tá aí, talvez um under nesse jogo seja uma boa pedida. Até pela linha a gente tem uma noção do que Las Vegas está esperando, porque eles mandam bem nisso aqui, viu? É difícil tentar acertar o over e under das partidas. Vai falando enquanto isso. Então, cara, é um jogo que eu vejo duas defesas muito fortes, mas eu quero entender melhor o que é a defesa dos Packers. Muitos problemas que ocorrido, uma das piores temporadas. E será que o Ezekiel Elliott vai voltar a ser um fator por isso? Vai conseguir colocar o seu jogo? Esse é o elemento pelo qual eu coloco vantagem para Dallas. O over-under é 47, é pouco. Vegas está esperando aí que os dois times façam menos de 25 pontos cada um. Não acho tão confiável então, assim. Então, é pouca coisa, né? Não. Não é uma aposta que dá para fazer esse over-under, mas a expectativa é de menos de 50 pontos, que é uma linha boa. Mas eu acho que o fiel da balança é esse. A defesa dos Packers... Sim, completamente desossada no Thursday Night Football contra o jogo terrestre, que nem é tão bom assim dos Eagles. Você vai ter uma linha ofensiva na sua frente, isso. Que é sensacional, cara, no jogo corrido. Zach Martin, Travis Frederick, Lyle Collins jogando muito bem. Mas o Tyron Smith tá machucado, né? Ele joga. Mas mesmo assim, o resto da unidade ainda é muito boa, né? Isso é importante. Ah, não, isso é importante, Davis. O Dak Prescott sem o Tyron Smith é outro quarterback. Deixa eu achar aqui no RotoWorld se tem alguma coisa. Isso é um baita de um fiel na balança. Lógico, é menos impactante do que o Ezekiel Elliott não jogar, por exemplo, mas... tá carregando aqui. Unlikely to play against the Packers, o Jerry Jones falou. Então, isso aí é um ponto a ser considerado, hein? Enfim. É um desfalque, o pass rush deve é bom ele. Dos Packers, né? A gente sabe que os Smiths, diríamos, Preston e o Zadar estão jogando muito bem. Os irmãos o Kenny Smith. Clark é um jogador excelente. E aí você tem uma secundária muito forte no subestimado. Outro lado. E Dallas sofreu contra a secundária dos Saints. O Marshon Lattimore engoliu a Amari Cooper nesse final de semana. E aí você tem... Ou seja, se o jogo terrestre não funcionar, já era. Vai complicar bastante. Por quê? Você tem lá Jerry Alexander, você tem o Adrian Amos, você tem o Darnell Savage, você tem uma galera aí que tá jogando muito bem. Então, tenho minhas dúvidas de como o Dallas vai conseguir produzir contra essa defesa dos Cowboys, dos Packers, se não pelo chão. Do outro lado, você tem o Aaron Rodgers, mas precisa melhorar as chamadas de campo, precisa colocar ele em melhores situações. Para mim, o melhor dos Packers é aquele último drive do primeiro tempo contra os Eagles. Quando você viu o Aaron Rodgers realmente à vontade... E o último drive do segundo tempo até chegar na linha de gol. Até chegar na linha de gol. Quando você dá o time na mão do Aaron Rodgers, coisas boas vão acontecer. Mas também precisa correr melhor com a bola, que é uma coisa que não aconteceu. Né? Me fugiu o nome dele. O Aaron Jones. Pouco utilizado, precisa ser mais utilizado. Não tem muito sentido ficar alternando ele com o Jamal Williams. Tá? Então tem tudo isso. É um jogo equilibrado, de dois times que buscam uma recuperação. Eu acho o Dallas Cowboys um ataque mais balanceado, diríamos assim, que os Packers. Os Packers têm talento do Aaron Rodgers, mas não tem tanto talento no corpo de recebedores. Apesar do E o Davante Adams não está treinando. Não está treinando, é dúvida. Se ele não jogar, é um baita desfalque. Então, assim, são dois times muito equilibrados. Esse jogo é o tipo de jogo assim, que a vantagem fica levemente para os Cowboys. Mas a gente sabe que o time do Green Bay com Aaron Rodgers pode vencer qualquer um. Sai do muro, qual a sua aposta? Eu vou com os Packers por 3 pontos. Tá, eu vou com os Cowboys por 2. Boa aposta, mas eu vou com os Packers, eu vou no azarão assim, até pra te contrariar um pouco. É, porque senão fica muito chato também, né? Tudo concordo, concordando com tudo e tal. Enfim. Algum jogo que não falamos que você queira dar algum destaque? Passamos por muitos jogos, sim, né? Mas pra além aqui que é a pauta que você fez, inclusive. Exatamente. Cara, tem alguma partida? Patriots e Redskins, Dwayne Haskins, seja lá quem for o quarterback. Mas é um jogo tranquilo para os Patriots. Os Redskins vivem uma péssima fase, principalmente Jay Gruden, treinador muito... Vai cair, né? Não tem mais clima para ele, essa é a verdade. Uma questão de tempo para ele cair. Raiders e Bears em Londres. Vou com os Raiders mostrar um bom jogo contra o... Você não tá respeitando a lenda Chase Daniel. Não, eu vou com os Raiders, mas por pouco também. Mas é um jogo de dois que não vão a lugar nenhum. Um jogo interessante é Ravens e Steelers, cara. Quero ver como é que os Steelers, como é que os Ravens vão se comportar depois dessas duas últimas derrotas. É verdade, eu comento esse jogo e esqueci de falar dele. Esse é um jogo pra mim interessante nesse ponto. Como eles vão ressurgir depois dessas duas derrotas aí. Como o Lamar vai porque ressurgir, assim, né? A defesa dos Steelers pode não ter a melhor secundária do mundo, mas tem um pass rush forte, tá? E como o Lamar vai se comportar contra isso? E é fora, é em Pittsburgh. Então tem todo esse fator casa, esse fator rivalidade. Então é um jogo bem interessante. Apesar de os Steelers não estarem num alto nível técnico, tem se mostrou criativo contra o Cincinnati. Vamos ver como é que é esse jogo. É um jogo bem interessante. Você comenta esse jogo? Comento às 2 horas, Ravens e Steelers. ESPN o quê? Extra? A normal. Normal. É. Jogo bem interessante, cara. Bem, bem interessante. Parelho. Acho que os Steelers não são tão ruins como a campanha aparentemente mostra que são, né? 1-3. E os Ravens também não são um time 2-2. Lembrando que uma dessas derrotas foi contra o Kansas City Chiefs. Perfeitamente normal. Perderam por 5 pontos fora de casa, com o Patrick Mahomes voando. Até na última posse. Voando naquele jogo. Um jogo que o Lamar demorou para pegar no tranco, inclusive. Aliás, vem sendo a tendência. Desde aquela partida, o Lamar Jackson tá demorando para pegar no tranco no jogo aéreo. Desde então, né? Só que não dá para colocar Kurtz. Só o Lamar para passar depois que o time tá perdendo. É uma crítica ao Greg Roman. Ele veio muito bem nas duas primeiras semanas. Depois se acovardou um pouco. Precisa... Ok. Ah, não, o Lamar não tá tão... Precisa colocar ele para passar. Antes de ter que correr atrás da máquina, entendeu? Também acho. Precisa ser um pouquinho mais criativo. Também acho. Então o Chicago Bears não vai a lugar nenhum? Só queria perguntar isso aí pra você. Não, não vai a lugar nenhum, não. O ataque é muito limitado. Tá bom. Agora eu tô sendo clubista. Sim, ok. Eu tô sendo clubista aqui, mas tá bom. Eu assumo meu clubismo, tá? Assumo meu clubismo. Tá, não acho que, como analista, não acho que é um palpite absurdo, não, por parte do Davis. Não, eu não confio nesse ataque do Chicago Bears. Nem tanto pelo quarterback. Acho que como um todo não é uma unidade que me inspira confiança. Ai, ai, ai, hein? Ai, ai, ai. Se ganhar, vou te xingar depois. Não, tô brincando. Fica à vontade. Não, tô brincando, gente. Vamos lá, então. Mas acho que faz todo sentido do mundo. Não vejo os Bears como o melhor time da divisão por conta do ataque. A defesa é formidável, mas o ataque ainda me preocupa. Os Bears têm um cheirinho de Jaguars de 2017 muito forte. É, pode até acabar indo pra... E lembrando que os Jaguars jogavam na Conferência Americana, né? Tem essa Sim, grande que é, diferença. Que é menos complicada. Tem essa grande diferença nesse sentido. Aliás, coitado do Seattle Seahawks, né? Um time que até 2001 estava na Conferência Americana, foi realocado pra Conferência Nacional. Tá aí uma coisa que o torcedor do Seattle Seahawks com certeza gostaria que não tivesse acontecido. Porque... Verdade. A vida do Seattle Seahawks na Conferência Americana, nessa era Pete Carroll, teria sido completamente diferente. Talvez a gente não tivesse visto os Patriots em tantos Super Bowls. Não duvido. Até porque os jogos entre Seattle Seahawks e New England Patriots, para além do Super Bowl, foram jogos parelhos. Inclusive, o Seattle Seahawks já venceu na era Pete Carroll no Gillette Stadium. No Gillette Stadium, exatamente. E também venceu... O jogo que a Legion of Boom aparece para o mundo é uma vitória contra os Patriots em Seattle. Então, só Deus sabe o que poderia ter acontecido. Davis, vamos encerrando? Vamos lá, é isso. Mais uma bela rodada. Agora vamos chegar a quase 25% da temporada e as coisas começam a ficar mais claras. Muito bom. Estou com soninho. Acho que estou com um pouco de febre, na verdade. Vou tomar um Tylenol, que deveria patrocinar o nosso podcast. Tem que ir para a ESPN agora gravar o SportsCenter. Hein? Assim como também deveria patrocinar a churrascaria, como é que é? Prazeres da Carne, já que patrocina o Milton Neves. Poderia patrocinar, já que a gente sempre fala de churrascarias e tal. Não, eu quero uma churrascaria melhor. Ou, sei lá, como é que é? Porcão? Não. Churrascarias boas. Vou anunciar isso no podcast aberto. Porcão é top, cara. É boa essa aí? Eu não conheço. No Rio de Janeiro. Renato Gaúcho jogava com uma faixinha escrito porcão. É verdade. Não, uma das melhores churrascarias que eu fiz na vida, cara. Boa lembrança. Fechamento nosso. Grande Renato Gaúcho. Que ele comeu de gente e o William Bonner não deu de boa noite. Eu de assinantes, dane-se, vai. Tchau, gente. Vamos até semana que vem aí. No início da semana a gente volta com o recap. E depois que passar as finais de liga, que é o equivalente ao final de conferência lá na Major League Baseball, e diminuir minha carga de transmissões durante a semana, etc., a gente volta, lembrando, com 3 podcasts por semana. E lembrando, uma novidade, na primeira semana que a gente tiver 3 podcasts, na verdade a gente vai ter 4 podcasts para comemorar. A gente vai fazer um extra troféu imprensa nos 90. Exatamente. Então, vai ser uma coisa, assim, inesquecível. E esse podcast vai só para o feed, que é aquele que está no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Pocket Cast. Esse você não precisa ser assinante do nosso site, tá? São coisas separadas e é de graça. Então tem essas duas plataformas, a gente joga lá justamente para as pessoas estarem inscritas e fidelizar, lógico, o nosso ouvinte. Chegamos a 40 minutos então, fizemos todos os tracos, fugimos. Davis, obrigado, bom fim de quinta-feira, bom jogo para você. Valeu, curto. E para todos nós. E hoje o 3-0 vai começar a virar a bola. Vai virar 3-2. Glória a Deus. Valeu! Tchau, Davis. Abraço.